colocar seus pés no chão, molhar o seu jardim e preparar seu pão, sorriso de maçã com beijos de melão, andar a pé, deixar fluir a fé num velho novo dia em que estar vivo é bom. Deixa eu dançar no seu salão, varrer o seu quintal, colocar seus pés no chão, nos lábios da manhã, palavras de algodão e flores de romã no seio da canção. Quero te ver dormir e acordar, ver que viver nunca é. Deixa eu dançar no seu salão, varrer o seu quintal, colocar meus pés.